Rádio Globo. Largue esse celular. Poxa, Pedro, eu cheguei do trabalho, fiz uma comidinha deliciosa pra você e você não larga essa rede social? Mãe, não é rede social. É o canal da História, um programa do futuro sobre a história do Brasil que entrevista grandes personagens brasileiros em pessoa, graças a uma máquina do tempo descoberta por dois adolescentes. Bom, então larga esse celular com essas entrevistas de grandes personagens brasileiros em pessoa, graças a uma máquina do tempo descoberta por dois adolescentes. Agora vem. O futuro está onde você estiver. Descubra o seu. Futura e Itaú Social. Educação em todas as telas. Os craques mais irreverentes do rádio brasileiro debatem os temas mais importantes do futebol. E os menos importantes também. Mista. Zona Mista. Mista. Esporte. Bom humor. E vice-versa. Você vai se divertir e se informar. Claro, sempre nessa hora. Zona Mista. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Confraria da Cerveja, com Alex Moraes. Olá, hoje vamos falar sobre um estilo muito popular na Inglaterra, as bitters. Já existiam referências ao termo bitter no Reino Unido desde o século XIX. Provavelmente, primeiro os consumidores começaram a dar o nome de bitter às cervejas claras em barris e pale ales às engarrafadas. Hoje, a gente tem uma divisão um pouco mais clara entre bitters, pale ales e India pale ales. Porém, em alguns casos, elas ainda possuem características comuns. A bitter hoje tem a base de malte, às vezes com notas carameladas, aromas herbais e terrosos do lúpulo e podem ter notas frutadas, mas em leve intensidade. Elas têm amargor marcante em média intensidade. Você pode tentar elas com cheddar inglês, um tradicional fish and chips ou então com uma boa conversa. Se você tem uma dúvida ou curiosidade sobre cerveja, entre no nosso site e mande uma mensagem. Até a próxima. Cheers! Confraria da Cerveja, na Rádio Globo. Agora 11:02 aqui na Nova Rádio Globo, ótimo finzinho de manhã, né? Um ótimo finzinho de manhã para você que vai sintonizando 94.1 no seu FM. Vamos falar do trânsito agora na cidade de São Paulo, são 92 quilômetros de lentidão, é a medição oficial do site da CET e para quem depende do transporte público, por enquanto, a operação é normal. Nas linhas do metrô de São Paulo, na CPTM, a gente ainda tem aquela situação na linha Nova Esmeralda, com circulação de velocidade reduzida entre as estações Vila Lobos e Jaguaré, e Cidade Universitária ainda, devido à proximidade do viaduto, com a marginal do Rio Pinheiros. Então, a CPTM solicita a compreensão aí dos usuários. Em toda a cidade, repetindo, 92 quilômetros de lentidão agora, o pior corredor é a marginal do Rio Tietê. Para quem vai agora no sentido Castelo Branco, o corredor da Moreira Guimarães, Rubem Berta, 23 de maio, saindo do aeroporto sentido Santana, também muito complicado na manhã desta quarta-feira. Nova Rádio Globo, 94.1 no seu FM. Se toca você, toca aqui. Na Rádio Globo.